Te desejo demais. Entre os lençóis, nosso amor é louco por um êxtase. Esta noite é só você e eu. Esta noite é só você e eu. Te desejo demais. Entre os lençóis, nosso amor é louco por um êxtase. Esta noite é só você e eu. Esta noite é só você e eu. Não tenha medo, chega mais. Não vou te machucar jamais. O que importa, o mundo tanto faz. Tipo leve traz um sorriso tão bonito que me satisfaz. Um beijo longo como é bom. O corpo queima neste azul neon. Os gemidos desafinam tom. Vou rolar no som, coração tá a milhão e você tem um dom. Te desejo demais, entre os lençóis. Nosso amor é louco por um êxtase. Esta noite é só você e eu. Esta noite é só você e eu. Te desejo demais, entre os lençóis. Nosso amor é louco por um êxtase. Te ver essa semana. Estou feliz em ter você na cama. Quero sua atitude mais insana. Vem como quiser, do jeito que vier, vem se fazer mulher. Um drink, uma massagem, nossos corpos relaxar. Me seduzir com a arte de quem sabe conquistar. Me leve para um mundo novo sem querer voltar. Me mostre todo o seu amor que tem. Esta noite é só você e eu.